Jesus amado, eu estou a te esperar, pois as lutas aqui são grandes, ó Senhor, vem me ajudar, vem, meu Jesus, ajudar-me a vencer, pois sem ti eu não posso viver. Vem, meu Jesus, ajudar-me a vencer, pois sem ti eu não posso viver. E também irás me ajudar, pois na tua palavra diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Vem, meu Jesus, ajudar, pois sem ti eu não posso viver. Vem, meu Jesus, ajudar-me a vencer, pois sem ti eu não posso viver.